A Nat Kellerman foi presa em 1907 por atentado ao pudor, ao sair em público usando um maiô. A Nat sabia que isso aconteceria. Ela sacrificou-se para que outras mulheres conquistassem o direito de usar maiô. Olha, não é de hoje que mulheres como a Nat precisam despir-se, viu? Você se sente seguro em Novo Horizonte? A CERSEG Segurança tem a solução ideal para você. Ligue e peça um orçamento. 17-3542-1100. Se preferir, acesse o site www.cersegseguranceprivada.com.br. NH News. A australiana Nat Kellerman era nadadora e, para disputar competições, muitas vezes contra homens, era obrigada a usar calças, cujos panos precisavam cobrir todo o seu corpo, prejudicando assim suas performances. O ano era 1907. Após ser presa após o protesto, saindo às ruas de Sydney de maiô, e da repercussão dessa prisão, a popularidade dela cresceu tanto que resultou na sua própria linha de roupas de banho para mulheres, os maiôs Annette Kellermans, como ficaram mundialmente conhecidos. Essa é uma boa história, não? A maioria das inovações partem da coragem em enfrentar as injustiças da vida. Para Annette se dar bem, muitas mulheres tiveram que se dar mal. Você, por acaso, sabia que mulheres novo-horizontinas também foram arrojadas e nem sempre se deram bem por aqui? Lembrar das glórias é fácil, mas aprender com as derrotas é ainda mais importante. Dia 26 de novembro de 1972, era eleita a primeira mulher novo-horizontina, Eutália Cabral de Castro, mais conhecida como Dona Vivoca. Ela recebeu 780 votos e, além de ser eleita em primeiro lugar, também tornou-se a primeira e única mulher presidente da Câmara ao tomar posse. Dona Vivoca era conhecida por sua estima aos menos favorecidos. Ela administrou o serviço social durante os anos 60, fundou o SOS e foi líder do grupo filantrópico Damas da Sociedade. Como vereadora, fez um mandato exemplar, honrando seu eleitorado, até 1976. A história da Dona Vivoca é maravilhosa, mas a representação feminina na política local, mesmo após sua brilhante participação, manteve-se discreta. Ou seja, fazem quase 50 anos desde que a Dona Vivoca foi eleita e apenas 15 mulheres conseguiram repetir essa façanha. Por outro lado, 85 homens foram eleitos e reeleitos. Mas nas eleições de 2012 aconteceu algo incrível e memorável. Duas mulheres fizeram como a Nat Kellerman e saíram nas ruas de Novo Horizonte despidas, não de roupas, mas de apoio e em busca de uma cidade melhor. Para entendermos esse momento histórico, lembre-se que após o grupo Toyota dar o golpe no então prefeito da época, Toninho Belão, eles lançaram novamente o Japa como candidato a prefeito. Como o grupo nunca mudou, sempre foi o mesmo, Toyota tinha em mãos a máquina pública aparelhada com todos os setores. A vitória era certa, nenhum político arriscou-se a enfrentá-lo nas urnas. Seria uma eleição de candidato único, mas faltando apenas 30 minutos para o fim das inscrições no cartório eleitoral, duas mulheres fizeram algo inédito, lançando a candidatura de Maísa Graciano como prefeita e Alvani Teixeira Magri como vice. Pela primeira vez em uma cidade onde o orgulho machista rumina pelas esquinas, onde a representação feminina na política é irrisória, duas mulheres lançaram-se candidatas num momento político em que nenhum homem teve essa coragem. O resultado dessas eleições todos sabem, né? Toyota teve quase 90% dos votos válidos, Maísa e Alvani receberam apenas 2 mil votos. As consequências desses votos todos sabem o que deu, né? Afinal, quem está pagando a conta até hoje somos nós. O curioso é que hoje, esses 2 mil votos da Maísa e da Alvani são mais significantes e representativos do que os 19 mil votos que deram a manutenção a esse grupo aí, ó, que nos assola até hoje. Mulheres novo-horizontinas, apareçam, levantem suas cabeças no rebanho. Vocês não podem ser coadjuvantes nessa história. Como assim? Vocês são parte dessa mudança. Novo Horizonte precisa de mulheres corajosas como foram a Dona Vivoca, a Maísa e a Alvani e tantas outras que já passaram por aqui. É sexo frágil que se diz, né? Aqui não. Aqui nunca mais. A mudança já começou. Um belo dia resolvi mudar. Fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber o quê. E fui andando sem pensar em mudar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu no ar que eu respiro. Eu sinto o prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta. Esse foi o NH News, publicado semanalmente no jornal A Tribuna NH e no Facebook NH News. Se você achou essas informações pertinentes, assine a lista de transmissão gratuitamente e receba o NH News toda segunda-feira diretamente no seu WhatsApp. A edição é do Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De Lázari. Para saber mais, acesse meu blog, gilsondelazari.wordpress.com. Até a semana que vem.